Olá, bom dia, papais e mamães. Aqui é Ita Costa e eu sou colaboradora do canal Filhos, Desafios e Ministérios. Hoje vamos continuar com a leitura do livro Desafio de Amar para os Pais e o desafio de hoje é o desafio de número 12, o amor em coragem. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16:24. Pais e mães se encantam ao ouvir outras pessoas elogiarem seus filhos, mas podem não se dar conta de que seus filhos anseiam ouvir um elogio diretamente deles. Palavras têm poder. A Escritura diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá de seu fruto. Provérbios 18, 21. O que você cochicha aos ouvidos dos seus filhos pode comunicar amor e construir pontes de esperança para eles, ou pode corrompê-los na percepção e quebrar a confiança. Obviamente, você não sente vontade de elogiar seus filhos o todo tempo. O tempo todo. Você pode estar lidando com problemas que são perturbadores e sabem em seus filhos. Mas, a despeito de suas falhas, sabem, é o maior admirador deles? Qual foi a última vez que participaram de uma conversa com você e saíram dela com uma sensação renovada de aceitação, coragem e confiança? O fruto de seus lábios não apenas os ajuda a definir a realidade e a compreender suas identidades, como também orienta seus destinos. Frequentemente, os pais amaldiçoam seus filhos ao ridicularizá-los, insultá-los ou dizer que nada serão na vida, que não têm futuro. 10 segundos de veneno verbal poderiam mudar para sempre suas vidas. Por isso, é vital que dominemos nossa língua. Tiago 1:26, 3, 2 a 12. Deveríamos considerar o vocabulário com o qual advertimos nossos filhos. Existe uma grande diferença entre dizer a seu filho que cometeu uma tolice e chamá-los de tolo. Deus muitas vezes mudou os nomes de pessoas para honrá-las, encorajá-las e ajudarem a olharem para si de modo diferente. Gênesis 17, 5, 32. 28, Jó 1, 42. Nossos filhos precisam compreender com humildade que são pecadores, mas ainda assim ver que são amados por Deus, feitos à imagem e abençoados por seus pais. Os nossos filhos precisam entender e compreender que são feitos à imagem e semelhança de Deus e abençoados por seus pais. Precisamos deixar que a paciência e a bondade do amor guiem nossas línguas e construam uma atmosfera de poderoso encorajamento. Nossas bocas deveriam ser fontes transbordantes de amor e verdade, em vez de esgotos poluídos de maldição, reclamações e insultos. Paulo se expressou da seguinte forma: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Encontrar defeitos nunca deveria ser a norma para nós. Filhos que estão constantemente preocupados por serem cobrados após cada erro, definharão sobre o peso de suas palavras. Embora Deus pudesse expor muitas coisas embaraçosas contra cada um de nós, a Bíblia o revela como aquele que se deleita em seus filhos com cantos de júbilo. Sofonias 3:17. Com que frequência seus filhos o ouvem elogiando-os em público? Com que frequência você se detém para reafirmar seu amor ou ressaltar algo que admira? Pensem no que significa para suas aspirações emergentes quando souberem que podem contar com seu encorajamento para tentarem um novo desafio. Quando confiarem que você lhes dará suporte Não importando o resultado, se sentirão seguros para darem o melhor de si, mesmo que seja uma tarefa difícil. Estimule seus filhos de maneira nova ao fazer com que suas palavras soem agradáveis, espontâneas e constantes. Agradáveis. É estimulante quando eles descobrem que você se agrada de algo que existe neles. Diga à sua esposa o que mais o agrada em seus filhos, alto o suficiente para eles ouvirem de outro cômodo. Seu elogio entrará em seus ouvidos e poderá ressoar pelos anos que virão. Você poderá começar uma conversa inesquecível ao perguntar sobre o que mais me agrada em você. Você pode perguntar a seus filhos: sabe o que mais me agrada em você? Ou responder a uma realização com: muito bem, estou impressionado. Você realmente é bom nisso. E ainda que eles não tenham feito nada digno de elogio no momento, é sempre bom espontaneamente envolvê-los em seus braços e sussurrar em seus ouvidos: estou muito feliz porque Deus colocou você em nossa família. Essas palavras serão como ouro para eles, espontâneas. Seja estratégico em suas palavras. O que você usar como elogio será o que mais seus filhos valorizarão e procurarão fazer no futuro. Então, tenha o cuidado de reafirmar mais o caráter do que simplesmente a aparência ou o desempenho. Destacar como se sente orgulhoso da honestidade, aplicação, a amabilidade deles fortalece mais sua consistência moral ao longo prazo do que dizer o quanto gosta do seu estilo de cabelo ou das meias que estão usando hoje. Direcionar são palavras ao coração, direcionar suas palavras ao coração é o que mais interessa. Reconheça que o encorajamento pode guiá-los na escolha de seus caminhos que decidirem tomar mais tarde. Dizer: que bela pintura! Amo a forma como você se prende a detalhes. Pode alimentar seu desejo que se desenvolverem nessa área. Podem alimentar o seu desejo de desenvolverem nessa área. Constantemente, como qualquer criança pode se sentir desanimada ou sair dos trilhos a qualquer momento, temos de desafiá-la e inspirá-la verbalmente a todo momento. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3. O amor se dedica a buscar razões para reafirmar o bom caráter e a conduta apropriada em nossos filhos, não importa a idade que têm. Ainda que seus filhos sejam adultos, você pode encontrar maneiras de ressaltar pequenas coisas neles que sejam motivos de orgulho. Quanto mais celebrar suas vidas agora, mais razões encontrará para festejar no futuro. Então, abra sua boca e deixe o amor fluir. Desafio de hoje: comprometa-se a mencionar atitudes positivas em seus filhos todos os dias, durante a semana seguinte. Faça-o tanto em particular como em público, perante amigos e familiares. Marque no seu caderninho, escreva em seu caderninho, quando o desafio de hoje já estiver completo. Escreva também: quais atributos vêm à sua mente para cada um de seus filhos? Como você os expressou? De qual forma? E de qual eles gostaram? Bem, papais e mamães, abrindo um parágrafo aqui, um parêntese, para o desafio de hoje, que o amor encoraja. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Contando assim um testemunho, lembro que dificilmente eu ouvi da minha mãe ela dizer para mim: "Poxa, você é bom nisso. Poxa, você faz alguma coisa legal." Muitas vezes, por ela não saber expressar o amor que ela sentia por mim, e ela não, também não viu isso dentro de casa, não viveu. Hoje nós estamos aprendendo que nós somos o fruto, e muitas vezes nós repetimos as atitudes que os nossos pais tiveram, porque ninguém nos ensinou a fazer o correto. Mas nós temos a oportunidade, Deus tem nos dado a oportunidade através das redes sociais, através desse canal, poder estar aprendendo com este livro, Desafio de Amar, como nós podemos ser pais melhores. Hoje nós temos o conhecimento à nossa frente e não adianta apenas ouvir, nós temos que praticar, porque o que transforma nossas vidas é ouvir a palavra do conhecimento e praticar nas nossas vidas. Por isso que Jesus fala que aquele que pratica as suas palavras, nós que ouvimos o conhecimento de Jesus, nós que estamos ouvindo os conhecimentos, as informações contidas na leitura desse livro, temos que praticar essas palavras. Porque quando nós começamos a praticar, nós somos considerados como homens e mulheres prudentes, que estão edificando a casa sobre a rocha. Sobre a rocha do conhecimento, sobre a rocha do Senhor Jesus Cristo, sobre a rocha dos seus princípios. E quando vier uma tempestade, nós não seremos abalados. Uma frase que me marcou muito, quando eu era muito jovem, eu namorei bastante. Eu gostava de namorar bastante. No fundo, no fundo, eu queria me sentir amada. Eu queria me sentir segura. E num momento de raiva que eu tinha feito para minha mãe, em um momento de raiva que eu havia feito para minha mãe, eu tinha feito algo que ela não havia gostado, na ira dela, na raiva dela, ela lançou a seguinte palavra para mim. É forte, mas eu vou compartilhar com vocês o que isso impactou na minha vida. Você vai ter homem para curtir com você. Você vai ter homem para ir para a cama com você, mas não vai ter homem que te assuma. E por muitos e muitos tempos ela falava, quando eu fazia algo em casa, que eu era uma destruidora. Que eu era uma destruidora. E aquela palavra entrou. Passou-se os anos, quando eu me casei, eu comecei a destruir o meu casamento com as minhas atitudes, com as minhas ações e com as minhas tolices. E quando eu li um trecho de um livro de Joyce Meyer que se chama Raiz da Rejeição, eu fiquei impactada quando eu li que muitas vezes nossos pais lançam palavras sobre nós e nós lutamos a vida toda para fazermos o contrário daquilo que eles lançamos, fazemos inconscientemente. Mas aquilo que ficou marcado na nossa lembrança nos leva a ter atitudes que contrariem aquela palavra lançada. E eu me dei por conta que eu estava lutando para manter meu casamento, porque eu estava lutando contra aquela palavra que a minha mãe tinha lançado para mim na minha vida. E por muito e muito tempo eu me sentia destruidora do meu casamento, que eu não havia construído casamento, mas havia destruído. Por quê? Porque eu ouvi de minha mãe que eu era uma pessoa destruidora. Eu não sabia construir relacionamento, mas eu destruía as coisas. E naquele momento, eu tive uma oportunidade de conversar com minha mãe. Trouxe a ela a memória que ela havia falado para mim. E eu falei: "Mãe, uma vez a senhora liberou essa palavra para mim. No momento da sua raiva, a senhora disse que eu era uma destruidora, Eu ia ter um homem pra curtir comigo, eu ia ter um homem pra ir pra cama comigo, mas eu não teria um homem que me assumisse. Por favor, mamãe, me perdoe se eu fiz alguma raiva para a senhora naquele momento, mas em nome de Jesus, por favor, peça perdão de Deus, porque a senhora lançou essa palavra contra minha vida. E por favor, me abençoe. Abençoe meu casamento. Abençoe a minha vida. Abençoe o meu relacionamento com meu marido. Abençoe a minha família. Ela ficou impactada quando eu compartilhei isso com ela. Ela reagiu de uma maneira calada, porque ela não soube pedir perdão, mas naquele momento eu já havia liberado perdão para ela. Disse para ela que eu a perdoava, porque ela falou num momento de raiva, mas que por favor que ela orasse a Deus e abençoasse meu casamento, porque eu estava enfrentando a maior crise no meu casamento. E por outras vezes, ela começou a me encorajar com palavras. Quando ela falava comigo, ela falava: como é que está a situação? Como é que vocês estão? Eu ficava com receio de compartilhar com ela como estava a situação. Mas quando eu compartilhava com ela, ela falava: continue firme, não desanime, não desista, confie em Deus que tudo vai dar certo. Eu estou rezando por você. Ela falou dessa forma. E quando ela falou que ela estava rezando por mim, aquilo me deu um impacto. Porque veio à minha mente que minha mãe ora por mim. Minha mãe está se preocupando comigo. E eu fiz o meu discipulado com minha líder. Minha igreja trabalha com discipulado. E depois eu me dei conta, depois de muito, muito tempo, eu percebi que a minha discipuladora, ela estava construindo em mim um novo caráter. Porque de tantos anos, por muito tempo, ainda também na fase adulta, ouvindo palavras desencorajadoras, ouvindo palavras que machucavam a minha personalidade, o meu caráter, ouvindo palavras que me destruíam, ela estava construindo em mim palavras e edificando em meu ser palavras que edificam. Ela estava construindo em mim uma nova personalidade, uma personalidade em Deus. Por muitas vezes ela falava para mim: você é amada por Deus. Você é inteligente. Eu gosto da forma como você consegue ter um conhecimento e aplicar na sua vida. Você é uma boa mãe, você é uma boa esposa. Então ela começou a construir essas palavras em meu caráter. E depois de muito tempo eu vim compreender que ela estava construindo em mim o caráter de Deus, o caráter de Cristo, construindo uma nova percepção para minha vida. E lendo este livro, compartilhando com vocês essa leitura, me veio também à mente, o Senhor me trouxe à mente, como nós gostamos também de ouvir palavras agradáveis, como nós ficamos chateados quando as pessoas gritam conosco, quando as pessoas dizem que nós não fazemos nada certo, quando as pessoas falam que a gente não serve para nada, nós ficamos chateados. Nós ficamos muitas vezes enraivecidos, ficamos assim, com raiva, porque aquela pessoa lançou aquele tipo de palavra para nós. Mas nós amamos quando chega uma pessoa diante de nós e nos estimula, nos encoraja a prosseguir, nos encoraja a acreditar que nós podemos, que nós somos capazes, que nós vamos conseguir. Não é verdade? As palavras são agradáveis aos nossos ouvidos. Elas chegam como favos de mel que constroem a nossa personalidade. Se nós estamos abatidos no momento, se nós estamos passando por qualquer uma dificuldade, nós amamos Aquilo nos encoraja quando uma pessoa chega diante de nós e diz: não temas, Deus é contigo. Deus é aquele que te sustenta, Deus é aquele que te guia nos caminhos, Ele é aquele que te segura pela mão direita, Ele é aquele que te diz: não temas, meu filho, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Seja forte e corajoso, não temas, mas apenas tenha o cuidado de observar esta lei. Medita nela de dia e de novo, de dia e de noite, e tudo o que tu fizeres será bem-sucedido. Se por um caminho o inimigo vem contra ti, por sete caminhos ele fugirá da tua presença, porque nada poderá te resistir, porque eu sou o Senhor que te guardo, eu sou o Senhor que te sustento, eu sou o Senhor que vou à tua frente e vou à tua retaguarda. Eu sou aquele que dou ordem aos meus anjos, a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos e não tropeçar em mim, e para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Eu sou aquele que endireita os teus caminhos. Eu sou aquele que te coloco na vereda da justiça. Eu sou aquele que te ajudo. Por isso eu te digo: não temas. Nós sentimos revigorantes quando alguém dá uma palavra de Deus para os nossos corações, não é verdade? Como é que você se sentiu ouvindo isso? Eu fico fascinada, eu fico com o coração cheio e transbordante de coragem, porque eu sei que Deus está comigo. Deus está comigo. Porque não podemos construir isso na vida dos nossos filhos, não é verdade? Vamos começar a construir isso na vida dos nossos filhos, essas palavras encorajadoras. Vamos vigiar a nossa língua para não estarmos lançando na direção dos nossos filhos palavras carregadas de ira, palavras que venham destruir a autoestima deles, a personalidade deles. Isso é um desafio para mim também, porque muitas vezes, na minha raiva, na minha ira, às vezes eu falo para meus filhos que eu estou chateada com eles, que eles não me ajudam, ou potencializo um erro que eles fizeram, mas ao mesmo tempo, depois que eu falo essas palavras, eu me arrependo. Eu chamo meu filho mais velho para junto de mim, abraço ele, digo: mamãe te ama, me perdoe. Seus filhos também precisam saber que você se arrepende quando você faz algo errado. E não é feio chegar a seus filhos e pedir perdão a eles porque você agiu de modo errado com eles. Ao contrário, isso vai fortalecer mais o relacionamento de vocês. Tem fortalecido o meu relacionamento com os meus filhos. Porque eu não sou uma mãe perfeita, mas eu estou procurando em Deus agir da forma correta para construir neles o caráter de Deus. E quando eu erro com eles, eu vou arrependida, eu chamo eles, eu os abraço e digo: perdoe, meu filho, por favor, porque eu agi errado com você. Sei que agi errado, mamãe se estressa, mamãe estava chateada e a mamãe agiu dessa forma com você. Eu peço perdão a eles e eles me respondem: tudo bem, mãe, eu te perdoo. Eu compreendo que a senhora esteja muito chateada. Eu te perdoo, se preocupa não. A facilidade que eles têm em perdoar, vai construir neles também para a vida a facilidade de perdoar os erros dos outros. Quando pessoas errarem, quando pessoas os machucarem, eles também poderão ter a facilidade de perdoar mais rápido. Por quê? Porque nós construímos isso neles. Não é verdade? Então, bom desafio para vocês. Que nós sempre possamos estar lembrando dessa palavra que o amor encoraja, porque o amor de Deus tem nos encorajado a cada dia. É por causa desse amor que nós estamos aqui, que nós estamos compartilhando com vocês esse conhecimento através da leitura desse livro, porque nós também queremos encorajar você a ser pais e mães melhores. Amém? Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, que o Senhor seja com vocês e que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor de vocês, protegendo a vida de vocês e a vida de seus filhos. Que a sua casa seja guardada pela mão poderosa do Senhor. Que o Senhor seja com vocês todos os dias de suas vidas. Amém. Um bom sábado, bom domingo a todos. Bom domingo, um ótimo domingo em família. Que Deus seja conosco nesse dia. Amém? Beijo no coração, graça e paz.